Grato, mantendo o perfil, aguarda, 3285. Controle Azul 2782, descida. Azul 2782, a descida está autorizada até o nível 050, velocidade a critério. Velocidade a critério, nível 50, Azul 2782. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, descida até 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. Ajuste padrão até 4.000. Silvio, gostaria de aproximar visual para a 1.7. Positivo, aguardando em condições visuais para o cancelamento do seu plano. Já está visual com o campo, está presente o Papá Tango Romeu. Entendido que cancela o plano no momento? Afirmo. Teste, o Papatango Romeu, modificado 2252, prossegue descida até 1.500 pés. O ajuste em Salvador 1.0, 1.3, na proa da rotatória. Proa da rotatória, 2500, 1.003, do Temos três tráfegos agora no setor aí norte e noroeste de Salvador, aproximando. Programa sua navegação para após a posição Momo, voar direto ao Abucu. Momo, Abucu, 3258. Autorizado, né? Mantém puxando zero. O Xerrame 09, solo 54, direita, 121, desse ao lado, solo. Direita, 219, bom, 09, obrigado, bom dia. Área, nível de voo 0620. 7 dia 060, e o RNAV da 10. Positivo, vai manter via, segue como número 4 na aproximação para Salvador, após ETAP, voa Serra Vista 366, 4298. Ok, já tendo via, o azul 4298 e chama estabilizado no 366. Positivo. Boa noite, pro 1096, livrando a foto na frente. Boa noite, 1096, está autorizado. É, o táxi via Alfa e Juliette, portão 09. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, necessito que antes da rotatória esteja 1.500 pés, positivo? Antes da rotatória vai estar 1.500, o Papá Tango Romeu. 7. Estabilizado, final 6313. Puxando 6313, chama a torre, 118, decimal 95, bom pouso. 895, 6313. É 310, decola 56, controle 19, decimal 8. 198, assinar 6310. Torre. Salvador, assinar 6313, final 10. 6313, o Ventura 00 graus, 109, autorizado o pouso, pistão 0. Primeiro pouso 10, cara 6313. 350. Olívio 350, via saída Pucas, na 6300. Papá Romeu, Papatango Romeu, Torre 1 no 8, decimal 95, para instruções de pouso, bom pouso. 1895, vai chamar Romeu. Torre, o Papa Romeu, Papatango Romeu. Papatão Romeu inicia 360 graus em curva pela esquerda, aguardando para prosseguir final no 7. É o número 2, número 1, aeronave, o instrumento passando o marcador externo, pistão 0 no momento. 360 com curva à esquerda, atravessou a coronave à nossa direita, o Papatão Romeu. Afirmo, passa um 360 mais aberto para possivelmente ser um só e já interceptar final para prosseguir pouso. Vou fazer mais aberto aqui para a possibilidade de 1360, Papatango Romeu. 1510, Tabro do Serra Vitor 366, reporta na final. Pós ETAP 2500, 366, reportarei em final, 2782. Então, 3858, cruzando 160 na proa de Abucu, chama o centro Recife, frequência 126.85, secundária 125.45, bom voo. 2685, 2545, obrigado, boa noite. Final 17, informe na final trem checado. Já está baixado e travado, vai interceptar a final da 17, o Papatango Romeu. Oxanã 6310. Prossiga na escuta 6310. 6310 da presente, está autorizado Romeu Fox 018. Presente Romeu Fox 018, Oxanã 6310. Papatango Romeu, autorizado pouso pistão 7, vento 100 graus, 109. Autorizado pouso na 17, o Papatango Romeu. Azul 4298, autorizado descida até 3 mil pés, ajuste 90 no 3. Para 3 mil, 90 no 3 no ajuste, Azul 4298. Falou, tem estimada a cópia do TAN 3815, por favor? Afirma, TAN 3815, agora sim, está autorizado Guarulhos, 340, o nível, via Pêsulo 10 até Taubaté. A decolagem da 10, saída da EL, transição Mótiva, o controle 19.8 e o transponder 5037. Autorizado 340, da Guarulhos. 2110 para Taubaté, vai ao Mótiva de saída, 198 controle, 5037, transponder TAN 3815. Correto, TAN 3815, chama para Augusto Becker, acionamento. Bora. Fala, acionamento 3, 3, 3, 3. Oxe, Chanel 6313, táxi via Alfa e Juliette, portão é o 612. Alfa Romeu, Papatango Romeu, no solo ao 02, qual é o pátio de estacionamento? Central. Foi autorizado fazer o 180 e retorno pela pista. E livre a primeira esquerda, pátio florestal, após o 180. Afirmo ao estacionar a frequência livre. Final 10, visual, azul 2782. Azul 2782, completa final, chama torre 118, decimal 95, bom pouso. 295, boa noite. Salvador, boa noite, azul 2782, final de 6 milhas, visual. 2782, autorizado pouso, chama 0, vento 100 graus, 129. Azul 2782, continua na aproximação ou está com livre posição? Autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Chamar a nossa 3805, quando estiver totalmente pronto, permanece autorizado. Puxa, acionamento, chama táxi. Bem, obrigado. Chanel 6310, chama agora o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 12545, bom voo. 126, 85, 12545, Chanel 6310, obrigado, boa noite. Serra Vista 366, visual para carteira 10, azul 4298. 4298, completa final, torre 118, decimal 95, bom pouso. 118, obrigado, bom trabalho. Correio Azul 4298, final RNAV visto no zero, baixado e travado. Seixas, 149, continua a aproximação, vai direção de pouso. Aguarda autorização de pouso, azul 4298. Salve, salve, boa noite, Globo 096, informação Quebec, posição 9, autorização Fortaleza. Boa noite, Globo 096, está autorizado Fortaleza, 370 nível, via Peso 19 até Bangu, após conforme o plano. A decolagem da 10, saída Momo, transição Frote, controle 119 decimal 8 e aguarde o código transponder. Correto, gol no 096. O transponder é o 5452. 2782. Azul 2782, livre táxi, via Alfa e Kilo, posição 3 Romeu. Alfa, Kilo, parte 3, posição 3 Romeu, Azul 2782. Azul 3305, acima de identificação, desce ao nível de voo 050 na Prod Intap, de Intap. E na Prod Intap, é custa a confirmação possível da aeronave, né? Positivo, a aeronave tem condições? Afirmativo, só confirmando, após Intap nós vamos prosseguir em que próximo? No Salvador, no Serra Vista 366 ou no 369? Direto 366, o TAN 3305. Ok, obrigado. Azul 4298, solo 08, direito 219, solo. Direita 219, o 429. Positivo. 5974 autorizado, 2000 com ajuste padrão, autorizado a final do NDB Zulu, reporte na final. Gente, 2000 reportará na final com ajuste padrão, 5974. Nós vamos tentar curvar um pouquinho antes de Duna, já para a proa do Cia Serra, ok? Completado, estamos totalmente visual. Positivo, a critério. Passa 3, 2, 1, 1. 161 agora, 4 horas 10, com 3815, Ciente, livre táxi, via Pátio e Índia, ponto espera dá um 0, Xenia Torre 1895. Pátio 1895, ponto espera 1895, boa. vocês da Juliette, Azul 4298. CNT de passagem aeronave da TAM, que está taxiando pelo pátio, após a mesma, o prosseguiu para o gate 01, via Juliette. Afirmo, vai dar passagem ao TAM, visual com a aeronave, após seguir para o 429. Boa noite, eu sou 32, na próxima posse 090, tá pronto. Tá 38 no 5 autorizado, aliás, de colapso, estamos 0, vento 080 graus, 10 mais. Rio 5974 chama a torre, 1-8, decimal 95, com pouso. Autorizado, 2.500 pés, ajuste padrão, reporta na final Renato. Descendo para 2.500, pode prosseguir direto ou com permissão em etapa? Autorizado, prosseguir direto. Ok, prosseguir direto 2.500 com o ajuste padrão 1.013, reportar aí, né? Rio 5974, autorizado o pouso pistola 0. Vento 100 graus, 10 mais. Rio 3815, decola 14, controle do lado de cima 8. Rio 5974, copiou, autorizado o pouso? Copiado e cotejado. Então não houve o cotejamento não. Confirmo o livre pouso, 100 graus, 10 mais. Livre pouso 100 com uma centena, 10 mais. Mas está cortando sua transmissão aí, que no solo checa, por favor. Está ok, está autorizado o pouso, vento uma centena com 10 mais. Agora sim pouso. Silvio 74, Sol 16, direito 219 Sol. O 974, livre táxi de Alfa e Kilo, posição é a meia dúzia Lima. Azul 4235, boa noite, a sua identificação, desce via chegada Bonf, nível de voo 050. Via Bonf ao 3305, completa final, chama a torre 1 no 8, decimal 95, uma pousa. 295, ó. Salvador, tá 3305 na final. Tá 3305, autorizado pouso, bicho no 0, vento 100 graus, 129. 100, 129. É 3815, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, secundária 123, decimal 8, bom voo. 235, 238, tá 3815. Norte, 5902 da Rio, a sua identificação, desce via chegada Bonf, nível de voo 060. Via chegada Bonf, 060. Alô, boa noite, Canal 63, ano 3, autorização. Xanã 3113, Guarulhos, Apesulamo 0, Taubaté, nível de voo 360, saída da El Leda Motiva, pista no 0, após decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5051 no controle 1119.8. Autorizado 360, Guarulhos, Apesulamo 10, Taubaté, decola com curva à direita da El Leda Motiva, 5051, transponde 198, controle Xanã 3113. Correto, após conta Xanã 3113. Para. Solo, muito boa noite, Altan 3055, livrou. Correção 3305, livrou. Altan 3305, boa noite, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, vai reportar Altan 3305. Chamando na Juliette, o TAN 3305. 3A Juliette, portão 05, TAN 3305. 4235, autorizado, descida para 2000 pés, ajuste 10 no 4, autorizado final procedimento em NDB Zulu, reporta na final. Autorizado 2000, reportado na final, 4235. Agora está de Zulu, 1096, tudo bem a nós agora, alternativa Teresina, autonomia privada. Fono 096, táxi via Pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste altímetro no 0, 1 no 4. 190, 1.0, 10, pronto. 1.0, 9, autorizado, aliás, 1.0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 0 mais. Ainda fala, 1.0, 9, 10. Estabilizado, azul 4235. 4235, firme? Estabilizado. Positivo, torre 118, decimal 95, bom pouso. 118, bom pouso. Torre Salvador, boa noite. Azul 4235. Azul 435, autorizado pouso, pistão 0, vento 100 graus, 10 mais. Leve posse, 435. Pouso 096, decola os 34, controle 19, 18. 198, voo 1096. Sobe via saída Momo ao nível de voo 370. Via Momo ao 370, no 096. Minha sua identificação, desce via chegada Bonf, nível de voo 050. Sete, 246, após Pelu, voa Serra Vitor 366. Afastar que o sistema é 313. Lima 235, solo 38, direito 219, solo. 219, livrando direito, viu? 235. Fala Salvador, boa noite. Azuca 235, livrando. Azul 4235, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição prevista 3 Lima. Kilo, pátio 3, para posição 3 Lima, Azul 235. Salvador, Azul 4. 9-0, autorização. Azul 4980, Recife, Apesolo 197, New de voo 330, saída Puca, transição Caju. Pista 1-0, pós-decolagem, primeira curva à esquerda. Aciona 5055, controle 119.8. Autorizado Salvador, Recife, nível 330, superior Zulu 17, decola da 10, com curva esquerda na Puca, com transição Aracaju. Aciona 05, controle 19, Azul 4980, chamará pushback, acionamento. Corrigindo a aerovia, é UP Zulu 17, ok? Afirmo, superior Zulu 17. Negativo Zulu 17, UP Zulu 17, uniforme Zulu 17. Superior, uniforme Zulu 17. Correto, é pós-conta, Zulu 4980. Pós-coordenação, 0096. Adam. Uno 096, chama o centro, frequência 12685, secundário 12545, 80 coordenação, bom voo. 12685, 2645, boa noite. Taxi Oceano 6313, com o PLB de 1238, nossa autonomia de 3 horas e com observando o caminhão. Chama 313, táxi a Pátio Índia, contra Tiscara Torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 10, 14. Pátio Índia 18, 1095, 1014, 1013. Salvador, boa noite, salvo 888, vem cá, morreu. Salvador, 1888, acende a indicação, desce via chegada a Bonf, nível de voo 060. Bom, 060, até coordenado da 10. 1888, ciente. Após piloto, você é aviso 366. Caso for de piloto é presente, 1888. 2 Salvador, Oceano 6613, operação. É 6313, autorizado a alinhar e manter a pista 10. Pode passar e alinhar e manter 10. Descendo 972, solo aos 44, direita 121, na hora solo. 219, né? 219. 219. Meio, autorizado a descida para 2.500 pés, o ajuste em Salvador 10 no 4, autorizado a final RNAV, reposte na final. 10-1-4, desce a 2.500, autorizado a RNAV 10, reportar a final 2.4. Bom dia, Rio 5972, explosão no seu corpo. Rio 5972, Alfa Kilo, pátio 3, posição 07. Alfa Kilo, pátio 3, obrigado. 070, gol no nosso SR. Xenéia 313, decola os 4-6, controle 19, decimal 8. 19, boa noite, Xenéia 313. Salvador, boa noite, o Xenéia 613. 313, boa noite, contato, radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 360, saída da EL. 360, da EL, 33. Usando 2200, possibilidade de posição lenta para o 313. Autorizado. Gratidão. Não, é Renato, dono zero, pista vista, gol 1246. Bom, 246 chama a torre, 1-8, decimal 95, vou pôr. 2295, obrigado, boa noite, 2-4. No 8888, prossegue RNAV ou irá efetuar em DB Zulu? RNAV, 888. No 8888, se tiver condições de apresentar, autorizado Serra Vito 366. Tem condição, 366, aprovado no 888, RNAV. Positivo, a descida está autorizada até 2500 pés com ajuste no 0 no 4, reporta na final. É 2514, jogou no 882, reporta na final RNAV, da 1-0. Gol no 970, cruzando uma centena, está autorizada a descida para 4 mil pés com ajuste no 0-1-4. 4 mil no 0-1-4, gol 1970. Solo azul 4980, no gate 1, para estacionar. Pós-táxi, azul 4980. Autorizado, é pós-táxi.